descobriu. Descobriu que eu tinha uma amante. Saiu. Saiu de casa e disse que ia descontar. Era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré. Aí, vai, vem. O palco de uma dançarina, toda inocente. Eu não acreditei o que eu vi. E aí, chama a Edilene, vai. Edilene, é assim. Eu nunca mais vou te trair, Edilene. Desce desse pole dance, Edilene. Eu nunca mais vou te trair, mãe. Eu juro, Ed. Não faz assim. Era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite. O palco tinha uma dançarina, toda inocente. Eu não acreditei o que eu vi. O que eu vi na minha frente. Edilene, desce, vai. Edilene, eu nunca mais vou te trair. Vai, oh, Edilene. Esse desse pole dance, Edilene. Vai, eu nunca mais. Bota baixinho, Léo. Bota baixinho, quero ouvir só vocês. Vai, canta pra mim. Edilene, desce. Lindo. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Eu nunca mais vou te atrair, Edilene. Não faz assim. Arruma outro jeito pra vingar de mim. Não faz assim. Arruma outro jeito pra vingar de mim, Edilene.